O dia 3 de novembro na história. 1864. Morreu o poeta Gonçalves Dias. 1930. Washington Luiz, presidente da República, instituiu o direito ao voto feminino. Após anos de lutas e reivindicações, as brasileiras conquistaram o direito de ir às urnas e ajudar a decidir os rumos da política nacional. 1935. Nasceu o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, ativista dos direitos humanos. 1956. Nasceu o cantor Christian, da dupla Christian e Ralph. 1957. Os soviéticos lançaram, a bordo da espaçonave Sputnik, o primeiro ser vivo ao espaço, a cachorra Laika. 1970. Salvador Allende tomou posse como o primeiro presidente socialista do Chile. 1998. Morreu aos 83 anos Bob Kane, um dos pais do Batman. Roteirista, desenhista e criador de histórias em quadrinhos, o norte-americano lançou a primeira tira do Homem-Morcego em 1939. 2014. Inaugurado oficialmente o One World Trade Center, é o substituto das Torres Gêmeas na cidade de Nova York, depois de ter sido atacada por dois aviões durante os ataques de 11 de setembro. Esses são os fatos que fizeram o dia 3 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia!